conto de fadas, uma linda história, um final feliz, um filme com cenas de ação, paixão e romance, e toque meu coração, mesmo sabendo que é ficção. Com beijo do príncipe acordou. O meu queria ter você aqui. Seria o homem mais feliz do mundo. Feito uma criança ao ver Papai Noel. Oh, oh, oh. O meu queria ter você aqui. Nem que fosse só por um segundo. Subir suas tranças e tocar o céu, oh minha Rapunzel. Queria viver com você um conto de fadas, uma linda história, final feliz, um filme com cenas de ação, paixão e romance, e toque meu coração, mesmo sabendo que é ficção. Um beijo do príncipe acordou. Minha aranha, minha Mary Jane, super-homem, a sua Lois Lane. Até o ombro tem o seu amor. A bela adormecida, um beijo do príncipe acordou. O meu queria ter você aqui. Seria um homem mais feliz do mundo. Feito uma criança ao ver Papai Noel. Oh, oh, oh. Como eu queria ter você aqui. Nem que fosse só por um segundo. Subir suas tranças e tocar o céu. Oh, minha rapaz.